vossa vida, consagrai a quem vos libertou, consagrai a quem vos libertou. Mocidade, mocidade, escutai o convite do Rei. Ele é a vida, o caminho, a verdade. Mocidade, mocidade, valente atendei aos que vivem na sombra da morte, na miséria, doença e aflição. Proclamai bem vibrante, bem forte, proclamai em Jesus salvação, proclamai em Jesus salvação. Mocidade, mocidade, escutai o convite do Rei. Ele é a vida, o caminho, a verdade. Mocidade, mocidade, valente atendei. Eis a luta marchando altaneira, tendo o peito escudado na fé. Por Jesus, pela sua bandeira, mocidade valente de pé, mocidade valente de pé, mocidade, mocidade, escutai o convite do Rei. Ele é a vida, o caminho, a verdade. Mocidade, mocidade valente.